Olha só o que faz uma rapariga apaixonada, viu? Chama aqui esse varão do meio. Acabei de ser expulso da minha própria casa. E pior que eu tava errado, tive que aceitar. Tudo por causa de um grito e de uma desgramada. Eu já pagava caro pra não se apegar. Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel. Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Olha o estrago que faz uma rapariga apaixonada. Corri não, pra acontecer com tudo também. Acabei de ser expulso da minha própria casa. E pior que eu tava errado, tive que aceitar. Tudo por causa de um grito e de uma desgramada. Eu já pagava caro pra não se apegar. Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel. Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapaz.